família. Neste mundo não estou sozinha, prefiro fazer a sua vontade do que a minha. Muitos nesse mundo caminham pela emoção, enganosa o coração. Vigia irmão, só Deus sabe o amanhã. Palavras nós muito cuidado, é por elas que você vai ser condenado. Não julgue pra não ser julgado, não dá toca pra não pecar. É melhor tampar a boca, não seja louca, seja prudente. Guarde o coração, guarde a mente, seja consciente, pare de agir loucamente. Loira, mulata, morena, me compreenda. E Exu é o esquema, santidade é o lema. Vamos mudar a cena e a situação, portanto fuja da prostituição. Não venda seu corpo, seja por muito ou seja por pouco. Mulher, valorize o que você é, obra-prima do grande El Shaddai. Mulher de resposta vale muito mais do que milhões de reais, dólar, euro, prata, ouro. Mulher que se preserva vale mais do que qualquer tesouro. A mulher forte tá na luta, não se assusta, sempre escuta. Mulher de atitude, não se ilude. Honra a classe feminina, não se desanima nem se amofina. É verdadeira pra vida inteira, é faceira. É transparente, não é carente, é decidida, jamais se dá por vencida. É batalhadora e vencedora. É firme no pensar, se tem problema pra enfrentar, luta até conquistar. Mulher forte é delicada e dedicada, não se entrega a qualquer camarada, sempre se guarda, não paga de fraca. A mulher forte com Yeshua tudo pode. Grave na mente ou se não anote, vê se não esquece. Tudo você pode, pois Yeshua te fortalece. Yeshua, Yeshua, Yeshua, HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua, HaMashiach. Yeshua, ele quem nos guia, ele é também o nosso rei. Faz a face e ênfase 3. Ênfase 3. Vários desacertos no gueto, nosso sofrimento é na luta que vence o deserto. Na vida sem Jesus é aquilo, perto da palavra não vai correr o risco de sentir a boca o veneno. Tá na luta, não recorrer o ferro. Vão descer, é difícil, parceiro. O medo de morrer vai sentar o dedo no gueto. Ouve choro, lamento, de quinta a segunda há sempre um enterro. Tá na presença, não se rende a nada. Jesus é que me livra dos bicos cheios de mancada. Que nada, eu não dou brecha pro capeta. Vou ficar na fé, sem tapa na cabeça. Deita, lamenta, vai ficar pequeno. Nessas horas o socorro está por perto. Ele vive sem ele é aquilo. Perto de Jesus, longe do inimigo, perigo. Quando se estão na porta larga, acha que tá de boa, nasce